que ce matin. Păi să mergem de ce cu unul, da, ta farma, ce este aici? Asta e, mă. Ok, da, mai stau de acum, ce este, da? La 251, guarda pra cópia. Tá, 386, bom dia, estou na identificação, desse parâmetro de 0050 e a chegada é Mário. Tá, 386, informo que estava de operação visual, sistema 0, procedimento ele é SQ, vento 090 graus, com 4 nós, temperatura 25, ajuste de altímetro umido. MB segunda da Prato Copa. Afirmo, Copa. Tirar 6251, informo Salvador para visual, sistema 0, ILS X-ray, QNH1012, vento 090 graus, com 3 nós, temperatura 2,6. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Otozulu 10 até Taubaté, decolada 10, toda decolagem curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5421, controle 119.8. Sistema 0112, autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10. Autorizou 10, curva direita com asa decolagem, da EL, Leda, Motiva, 5421, é o transponder, 19.8, a frequência do controle Salvador, o Oceanair 6251. Só complementando, após autorizou 10, Taubaté. Oceanair 6251, cotejamento correto, chama pronto para o pushback esse momento. Formarei. Bravo Eco, prossiga. Papá Romeu Oscar, Bravo Eco, prossiga. Está 3816, no sentido do som, para 2009. Informo que a pista número 3715, número 2, na próxima vez. Oscar, Bravo Eco negativo, só um minuto. O 9063, vista para 2 de 10, o ajuste migrou. 2 Gol 9063. Tá, 3896, desça para 3007. 3006 para 3907. Bom dia. 9063, prossiga. Tá, 9067 para Guarulhos. 9067, prepara da Eule da Morte, no número 2 para cópia. Sim, está em. Bravo Eco na escuta. FM, radial de alta saída. Três, oito, na meia, reparação para o seco, instrumento, cruz esquerda, proa 020. Minuta magnética, fona 00 de cinta. Esquerda 020, espaço para 100 de cinta, 3, 8, 9. Aguarda número 3 para cópia. Direito na meia, para interceptar o localizador, direita 050, reporta habilitado. Direita 050, reporta habilitado, 73. Sou 9063, chame a torre, avistado. Pista em azul 10, vento 100 graus, 4 nós, QNH 10, 12. Chefe, trem autorizado, pouso, pista 10. Passe travado no 02, livre pouso no 10, voo 9063. Alfa Romeo Oscar, Bravo Eco, tá pronto, cópia? Oscar Bravo Eco, autorizado, Fox November Lima Uniforme, nível 410, decola da 107, após decolagem curva à esquerda na saída Poca, após segue direto conforme rota do plano de voo. Transponder 54 no meio, controle 199.8. Oscar Bravo Eco, cotejamento correto, confirma o POB? 1895. 3895, valeu, patamar. Para o acionamento Itax Torre 1895, adicional 013. Pessoal, da bandida 3816, passo turno, já avisou você. 3816, avistado, continua a aproximação, aguarda para cópia. Aguarda para autorização de pouso. Mandaram para o cabo 3816. 9067, prossiga. Autorização, Guarulhos. Voo 9067, como Salvador Visual, pista 10, ILS-EXA, QNH 10-13, vento 100 graus, 3 mais, temperatura 26, hora certa. 0705, está autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulo 10 até Taubaté, decolada 10, após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 54 no 7, controle 119.8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Pesulo 10 até Taubaté, decola 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva. 454 no 7, controle 198, voo 9067, está... Posição número 4, pushback e acionamento. Com 9067, cotejamento correto, está livre o push no 04, chama para o táxi. Liga e chamará o 9067. Gol 9063, solo 105, libera a direita, solo 121, décima 1. Tá 38, 1 no meio, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 3 mais, chega o trem. E foi no 0, até baixar, chegar, tá 38 no meio. O 9063, táxi via Alfa, Juliette, portal 62. Tá 3601, tá pronto, cópia? Copia, 3601. Tá 3601, Salvador Opera Visual, pista 10, ILS-EXA, QNH 10-13, vento 090 graus, 3 mais, temperatura 26, hora certa 0717. Tá autorizado para São Paulo, nível 340, via Pesulo 10 para base, após sair conforme a rota do plano. Decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5420, controle 119.8. Autorizado São Paulo, com mais 3601, quanto agendamento com a Etima, pronto pro pushback, acionamento no gate 01. Pronto, 3601. 3601 na guarda do push. Desculpa. Bravo Eco, prossiga. Sente decolagem da 10, permanece a saída Fuca DCT com curva à esquerda. Chama para o acionamento a torre 1 no 895. Tá 38 no meia, solo 1 no 8, libera a direita, solo 1 no 21, decimal 1. 1 no 21, tá bom. Bom dia, 38 no meia, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette. Alfa, reporta antes da para o táxi com 1 no 69 a bordo, tem 3 horas e 50, vem a Galeão. Com 9067 autorizado o táxi até o ponto de parada da pista 10, via Índia, no ponto de parada torre 1 no 8 decimal 95, ajuste 10 13. Índia, Índia, no ponto 0-0, 3-9-5, 0-0-3, bom dia, obrigado. Tá 9972, deixa para 2010, o ajuste 1013, autorizado a finalização de 3, aposta blindada. Para Luz 1000, o Sideral vai reportar estabilizado. A 38116, autorizado Juliette, portal 02. Juliette para 02, para 3816. Gol 9067, autorizado a alinhar e decolar pista 10, tempo 100 graus, 4 nós. Deixa autorizado a alinhar e decolar pista 10, gol 9067. 2200 para o 1067. 4597, bom dia, sua notificação, vou na Pro de Bom, se pode pensar que a chegada é bom. Deixa para 4110, o ajuste 1013. Afirmativa, Salvador opera visual, pista 10, procedimento LSX-Way, vento 095 graus, com 4 nós, temperatura 25, ajuste 1013. Positivo, LSX-Way, vem online. LSX-Way, vem online. Tá 3601, fale pro push no 01, chama pro táxi. Felipe no 01, chama táxi 3601. Show, tá. Voo 9067, decolador 23, controle 199, última 8. Pega essa na meta, 6251, 195. Voo 9067, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, via da hora. Via Delta 360. Oscar Bravo, é autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama novamente. Bravo Eco, chame seu aluno 21, décima 1. Uma vez, uma semana, ótimo, valeu. Oscar Bravo Eco, autorizado táxi inicialmente até através do gate 612. Pode seguir em frente e no contorno pro norte do pátio, o seu para, porque tem uma aeronave da Avianca terminando o pushback no, na entrada do pátio 3. Federal 9972, chama a torre 1-1-8-9-5. Temos 1977 a bordo, 3 horas e 53, alternando o galhão. pouso, pistão a zero, vento 1, 1 a 0 graus, meia dúzia de nós. Lembra pouso na 972. O site 625, Nacional, temos 161 a bordo, alterna galeão, 5 e 10 de autonomia. O Oceana 625, na guarda pro táxi. Guarda. 25, nível de voo 320, já presente autorizado direto por base. 320, respeito, voando por base. 9067. Bravo Eco, está autorizado a prosseguir contato até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-3. 1-7, chame Recife, frequência 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, 1-0-6. Ali mantém que estão no zero. Já mantém no zero, 3-0. Geral 9972, solo 3-0, libera direita, solo 1-2-1, decimal 1. O Oceané 6251 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-3. Camarão nessa, 6251. Geral 9972, táxi via Alfa Kilo, posição remota 2 Romeu no Pátio 3. Bom dia. O 9031, bom dia. Aguarda pra cópia. Veja, o Adir tá falando, né? Afirma. É para os quantos de gentileza, então? Sim, só um minuto, gol 9031. Desculpa. Autorizado, decolar, pistão 9-0, vento 1-0-0 graus, 5-9. Livre decolagem 1-0, 3-0-1. Oscar Bravo Eco, após a rolagem da aeronave da TAM, ali mantém pistão 1-0. O 9972, só corrigindo, a posição é a 2 Lima no Pátio 3. Posição 3601, decolador 32, controle 119, decimal 8. 198, 3601. Bom dia, 3601, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 340, saída da EDL. Bom dia, 340 na EDL, 3601. 0804. Gente, aguarda o 9031. Por que está cedo, só precisava das informações da aeródromo do aqui, que está fora do ar. Gente, Salvador Opera Visual, pistão 1-0, ILS X-ray, QNH 1-0-3, vento 1-1-0 graus, 5 nós, temperatura 2,6, hora certa 0734. Romeu Oscar, Bravo Eco, autorizado, decolar pista 1-0, vento 1-1-0 graus, meia dúzia de nós. Firme. É o Avianca, Oscar November Mike. Oscar November Mike, prossiga. Prossiga o voque do pátio 3 para o pátio principal, posição 05. Fala pro reboque, o Oscar November Mike. Ok, na guarda para o reboque, Oscar November Mike. Matei, na decisão. Oscar November Mike, só confirmando, a posição é a 05 no Patiuno? Positivo. Oscar November Mike está autorizado o reboque, reporta para ingresso na parte principal. Cliente autorizado para o reboque, reportando para ingresso na parte principal, Oscar November Mike. Romeu Oscar, Bravo Eco, decolador 35, controle 119, decimal 8. 19-8, Oscar, Bravo Eco, boa noite, bom dia, obrigado. Desazão com capta 3507. 3507, chame torre 119-95. 19-5, obrigado, daqui a pouco. Controle, bom dia, Papa Romeu Oscar, Bravo Eco, cruza 2700. Papa Romeu, Oscar, Bravo Eco, contato radar, suba para nível de voo 4-0, saída PUCA. Na PUCA 4-0, sem restrição, Oscar, Bravo Eco. 3601, suba restrito, nível de voo 320. Restrito ao 320, da 3601. 20 graus, meia dúzia de nós. Salvador, bom dia, tá 3517 final, Simbra, nossa escuta. 3517, pistão 10, vento 1-1-0 graus, meia dúzia de nós, QNH 1-0-1-3, autorizado pouso, pistão 1-0. Pouso 1-0, meia 13, tá? 3517. Avianca, Oscar November Mike. O Xalame é 251, decolador 37, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Autorizado, ingresso no parte principal até a posição 05. autorizado, ingresso parte principal até a posição 05, reporta ao término do reboque. Ciente, reportará ao término do reboque, Oscar November Mike. Aí, você não é 6251. Já chegou a morte, uma posição 3601. Ah, 3601, agora de coordenação. Acho que foi. Eu não quero um, nós temos resistência agora, acordando com o mesmo frequência, uma 251. 251, bom dia. Salvador, Avianca, Oscar November Mike, informa do término do reboque na posição 05, obrigado, bom dia. Gente, Oscar November Mike, bom dia. Três, cinco, no sete, solos 40, direita, solo 121, décima 1. Direita, 121, tá, 35, no sete. Tá 3517, táxi via taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, tá 3517. Barra meu Oscar Bravo Eco, chame Recife, frequência 12545, ao terno 12685. Bravo Eco Recife, 12545, autonomo 12685, bom dia, bom trabalho, Oscar Bravo Eco. Bom dia, bom dia. Canal 6251, controle. Chega na escuta. Pesado direto, ou Guiné. Afirmativo, vai girar, vai voar direto, um pouco leve. Muito obrigado. Corona 7, posição 01. 01, obrigado. Canal 251, chamo Recife 251. Pode confirmar as frequências? 1251. 1251, obrigado, bom dia. Bom dia, prazer. Valeu. 0301, tá pronto pra passar pra tirar.